jovem como sou, me lembrei de um anjo que eu vi dançando um hip hop. Deu uma rebolada, remexeu quadris, juntamente num sorriso ela piscou pra mim. Garotas são iguais, todas têm o mesmo pique. Some, come, dorme, beija, aperta e se inspira. Feras do amor que só nos deixam com dor, mas quando se apega e que a barra esquenta, tem mais. O que que me pirou foi a cor, o busto, a mini saia listada, azul e rosa. Olhei, dei a mão, me pede um minuto. Olhei pro lado e disse, isso não é justo. Tem mais, quando ela volta, ela quer meu telefone. Pergunta o nome, pronto, sai de fina. Não há regras, não bebo, berro e não atende. Só na dança sedutora, pô, e não sossega. Chego a resumir, deve ter uma lei. Se elas são mimadas, só eu não sei. Às vezes chego a resumir o que fiz, pergunto alto e me respondo, você não é pra mim, que nada, veja você. Ela requebra e volta a piscar, joga um big beijo, chamo pra dançar, ela pede um minuto. Olhei pro lado e disse, isso não é justo. Garotas são iguais, todas têm o mesmo pique. Some, come, dorme, beija, aperta e se inspira. Feras do amor que só nos deixam com dor, mas quando se apega e que a barra esquenta, tem mais. O que que me pirou foi a cor, o busto, a mini saia listada, azul e rosa. Olhei, dei a mão, me pede um minuto. Olhei pro lado e disse, isso não é justo. Tem mais, quando ela volta, ela quer meu telefone. Pergunta o nome, pronto, sai de finda. Não há regras, não bebo, berro e não atende. Só na dança sedutora, pô, e não sossega. Chego a resumir, deve ter uma lei. Se elas são mimadas, só eu não sei. Às vezes chego a resumir o que fiz, pergunto alto e me respondo, você não é pra mim, que nada, veja você. Ela requebra e volta a piscar, joga um big beijo, chamo pra dançar, ela pede um minuto. Olhei pro lado e disse, isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é justo. Benet,